Portugal 022. 022, maintain position, please. Position at Portugal 022. Torre Salvador, boa noite, Gol no 869, estabilizado, INS X-Ray 10, visual. Pavi, autorizado pouso, pistão no 0, ventou no 70 graus, 89. Autorizado pouso, pistão no 0, Gol 1869. 1099. 19, da Ponte Espera, Ponte Espera, 2950, 209. Solo Santos 897 para o TAC, está com 184 a bordo, 4 horas de autonomia, perna com fim. Santos 897, táxi autorizado, pátio Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, QNH no 099. 09, pátio Índia, ponto de espera 1895, Santos 3897. Hello ground, good evening, go 1645, request clear to Vitória. Go 1645, you ready to copy? Ready to copy, go 1645. Boa, 645, cleared to Serra Bravo, Vitor Tango, via Upazulu 44, flight level 360, runway 10, after departure, turn right, dial departure, after Leda, after Porto Seguro. Scope 5034, Salvador departure 119, at decimal 8. Portugal 022, clear to line up and wait. Line up and wait, runway 10, Portugal 022. Dial departure, Leda, fly direct Leda, and direct Seguro. Runway 10, turn right, Scorpio Dam 5034, and departure 119, decimal 8. Go 1045. Go 1045, read back correct, report to red for startup and pushback. I will report to red, to red for pushback and startup. Gate number 2, go 1645. Ô Salvador, boa noite, Gol no 869, livrou na sua escuta. Gol no 869, táxi via Alfa, reportante do CPI, Juliette. Alfa vai reportando para Juliette, Gol 1869. Portugal, 022, clear for takeoff, wind is 180 degrees, 10 knots. For takeoff, runway 12, Portugal, 022. Oi, boa noite. Chané 6201, pode esperar a Chané 6201, observa a corrida do TAP, depois ali mantém. Ali mantém após a corrida do TAP. Chané 6201. Salvador Ground, go 1645. Request pushback and start up. Stand on position number 2. Go 1645. Cleared to push back and start up here. Gate 02, call me for taxi. I will call for you for taxi. Approved to push back and start up. Go 1645. Estou em Salvador, boa noite, 132.97, ponto espera, dono 0, pronto. Sim, o 3897, vai ter posição. Portugal 022 Airborne at 11, call 119.8. That's at 119.8, it's call 022, boa noite. Sim. Terminal 201, início de decolagem, 0 graus, com 9 nós. Terminal 201, início de decolagem, então, no portão 06. Rede pro 06, é gol 1869. Lima mantendo zero. Lima mantendo zero, 3297. Paulo Salvador, boa noite. Oxanéia 6259. Oxanéia 6259, Delta, informação em curso, aguarde Cox. Gente da Delta, aguardando. Salvador, go 1645, request tax, 126 people on board, 3 hours and 40 minutes, alternating Galeão. Go 1645, improve tax to holding point, if I'm in April, in the holding point, 8 hours, 118.95, QNH 1019. QNH 1019. Hold the point runway 10 via India. Tower 118.95. Go 1645. 0897, sem livre decolagem PY10, vento 170 graus com 10 nós. Livre decolagem 10, tá 3897. Salvador Tower, good evening, go 1645, ready to line up and take off. Ready to line up runway 10, 1645. Ready to line up runway 10, go 1645. Já 3897, decolou 07, controle 119, final 8. 98, boa. Transponda 5030, controle Salvador opera na frequência 119.80. Copiado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita da Euleda Mótiva. Aerovia 310, acerta a bandeira. Transponda 5030 e o controle está em 19.8. 62 próximo. Pela 62 fico 9, contestamento correto, posição 09. Estimativa, chamada. Airborne at 119.8. Air contact approach 119 air, decimal 8, go 1645. Salvador, um cordial, 3283 para a cópia do 360 Brasil. Seja 3 para Brasília, guarde cópia. torre, Papa Julieta para Romeu, é o Viva Oca 17. Processo final da 97, reporte na curta final Julieta da Romeu. Reporte na curta final, Romeu. Até Romeu, estou em contato visual, tem livre pouso, pista no 7, vento no 8, 0 graus, com 9 nós. Prato, Romeu. Brasília, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída arbóstica, transição elétrica. Via 317. Transponda 5042, controle Salvador, operando a frequência 1119.80. Sam 3283, autorizado Salvador, nível correção. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, decola da 10, arbor, transição Elefa, 5042, 1980. Então 303, contestamento correto, SAMI pronto. Solo Salvador, boa noite, 2781 da Azul, ciente da Delta, vitória da conquista, 1180. Azul 2781, Delta confere para vitória da conquista, 200, pronto, cópia. Afirmou. Exato, vitória da conquista, nível 200, decola da pistana 0, curva direita, saída arbó, elefa, elefa ou piló, pode DCT conquista. Transponder 5044. Controle Salvador, operando a frequência 119.80. Autorizado para vitória da conquista no nível 200, decola da pista 10, primeira curva. À direita, Albor, Elefa, Oplor e vitória da conquista. Aciona 5044, 119.80 no controle Azul 2781. Azul 2781, contagiamento correto, SAMI pronto, no PAS 3. Chamará. Solo agora os 25, autorizado backtrack, reporte livrando a onda 7. Prato, Roberto. Eu também, até a próxima. Salvador, boa noite, eu vou 1869. Voo 1869 para Brasília, Guarda-Copas, prepare Arboreleva, Delta, informação em curso. Gente da Delta, Arboreleva, Guarda-Copas. Paulo Salvador, Azul 2781, no Pátio 3, pushback acionamento. Azul 2781, no Pátio 3, autorizado, chame táxi. Chamará. Pode, prossiga. Mata Fória, o guardião 08, está visual com capa. Prossegue, final da 17, aporte conta final. Tá para a conta final, guardião 08. Pronto, pra conta. Autorizado Salvador Brasília, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída Arbó, Elefa. Transponder 5005, controle Salvador, operando a frequência 119.80, via Anfis Luna 7. Autorizado 360 para Brasília, via Anfis Luna 7. Decola da 10, curva direita na Arbó, Elefa, transponder 5005. Salvador 198, pro voo 1869. Confirme o transponder copiado? 5005. Cotejamento correto, posição 06, chame pronto. Até mais. Salvador 259, na posição 09, chame táxi. Toma Mike no coração, guardião 08 no solo 37, autorizado da Express, reforço, livrando a nota 7. Da Express, reforço, livrando a guardião 08. Salvador, boa noite, TAM 3197, formação Delta, portão 7, autorização Galeão. TAM 3197, aguardo copo, preparo da Eulê de Rumi. Eulê de Rumi, obrigado. Para o táxi, Azul 2781, 56 no PLB, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. Ouvindo PLB? 56. Já táxi até o ponto de espera via baixo 1 indo no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 909, segue a retaguarda do Airbus da Avianca devido à performance. Aguarda do Airbus da Bianca, Índia, ponto de espera 1895, azul 2781. F05, estou em contato visual, tem livre pouso, pista na 0, vento na 70 graus com 7 nós. Livre pouso na 10, vou na 705. Salvador, Costaneiro, 6289, com 158 a bordo, tem 5 horas e 20 autonomia alterna, Galeão para fora. Galeão, 158, 520, autoriza a táxi até o ponto de espera via Fátima 1 Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 099. Autorizado, Fátima 1 para Índia, ponto de espera da 110, ponto de espera 18914, atendendo a 19. Então 3293. 3293. Então 3197.4. Copia, 3197. Autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360. Decola da pistão 10, curva direita, saída da El Leda Irume. IOP 9857. Transponder 5051. Controle Salvador, operando a frequência 119 decimal 80. Autorizado Galeão nível 360 via P 9857. Decolada 10, curva direita da El Lederume 5051. Eu transpondo do controle 1980, só 3197. Só 3197, planejamento correto, posição 07, chame pronto. Quartará. Salvo Salvador, o Boa no 869 no 06, pronto para pushback de acionamento. 69, Boa 9, aguarde. O 3283 aguarda. 705, autorizado ataque, via ataque foi Alfa, reportando de ataque foi Juliette. Via Alfa, reportando de ataque foi Juliette, 705. 9, nível de decolagem 1-0, vento no 70 graus, meia dúzia 9. Nível de decolagem 1-0, hoje é 6-2-5-9. Oi Salvador, boa noite, azul 2781, ponto de espera da 1-0, visual com a Bianca pronta. Após a rolagem da Bianca Lima, mantém 3-0, azul 2781. Após a rolagem da Bianca Lima, mantém azul 2781. Da Juliette, voo 9705. 9705 vai manter a posição, vai mandar o início do táxi da aeronave da TAM. Mantenha a posição e aguarde 9705. Sim, vai manter a Juliette, voo 9705. Mal 8. Posição, 119.8. 119.8, é o controle, muito boa noite, você não é 62, pra nós. Poxa! Salva, voo 8-9, 7-4-1, 3 horas e 13, autonomia alterna, Palma, pronto para ataque. Confirme a alternativa. É, 3 horas e 13 para Palma. Palmas, 174, 3 horas e 30, autorizar ataques até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuda de altímetro no 09. Dará passagem ao bug da companhia, vai ingressar na Juliette, portão 02. Ok, então dá passagem à aeronave da companhia e aguarda o SAM também, né? Voo 9705, após início do táxi da revolução autorizada, já ingressa Juliette, portão 02. Após o SAM, ingressa na Juliette, portão 02, 1702. Decolando 3283, 166, com fim 3 e 14. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, agente de altímetro 10019. Via Índia, 18, 95, 19. Boa noite, tá 3283, a linha E mantém pista no zero. A linha mantém cabeceira no zero, 3283. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Guarda. Alinhando e pronto, 3283. Livre decolagem, piscina 0, vento 180 graus, 7 horas. Decolagem autorizada iniciando, 3283. 869, alinha e mantém piscina 0 após a rolagem do TAM. Alinha e mantém 190, boa noite, menor. Delta, a informação em curso para Confins 360 autorizado. Decola da pistola 0, curva direita, saída arbótica, sessão elefa, via Pesolo 21, 5056 no transponder, controle Salvador operando a frequência 119.80. Ativo, autorizado 3, via 120, decolando a 10, direito, arbor, elétrico, 5056 transponder, 198 ao controle. Chegou na 099, codizamento correto, chame pronto na posição 10. Rodará a frota na 10, voo 10 na grama. Nove livre decolagem 10, vento 970 graus, meia dúzia a nós. Inicia a noite, meia noite. Nove, na escuta? Sempre. Pode deixar a aerovia com piada? A Pesolo 21. Confere e chame pronto. Só controle 869. Decolou agora 55, controle 1198. Certo. Salvador, o Yankee Alfa, boa. Guarulhos 335. Sim, autorizar ataque até o ponto de espera via Pátio no Índio, no ponto de espera Torre. 118 decimal 195, ajuste altímetro na 099. Pátio Índio, ponto de espera Torre 3197. 705, Eco, informação em curso, protocópio. Autorizado Salvador Baleão, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Eulia de Lume. Tiampa em novembro 857. Transponder 5061. Controle Salvador, operando a frequência 119.80. O 1705 só confirme o perfil da curva e a aerovia, que eu não copiei, a informação está muito baixa. Cotejamento correto, posição 02, chame pronto. Salvador, boa noite, voo 1866, estabilizado. Boa noite, 1866, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ah, vocês escutam, 1866. Controle em 119.8. 19.8, obrigado, boa noite. Hã? 1866, chuva leve sobre o campo. Tem livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 1.69. Livre pouso, voo 1866. Romeu, Juliette, Romeu, Vito, confirme Pati, pista que decola. Gente, o Pati que se encontra. Aguarde, cópia. A aerovia é o 67. Aí, tá, aguarde, cópia. Já morou.